From information just received from the FBI, your Scotland Yard. He's proceeding down your motorway M4 after landing at London Airport. We need your help, Benny. We need your help. For you. Repeat, we've got a hot one for you. beat is packed and I rap. Girls wall to wall, there's my man hanging out in the back. So I move, slide to the dance floor. I never seen a club so hype before. Get on the mic and get raw. Back to back, punch the front door to door. Everybody dance to the new sound, rock and roll, soul to soul. I bring it on down from the bottom to the top, from the top to the bottom. Everywhere they jump, they sing, they hear, they shake, they dare, but yeah, oh yeah. So loosen your body and let me take control. Let's rock and roll. Go, go, go, rock and roll, we're going, flowing, yo. It will develop into a new form. Break the norm, get warm, and then swarm. Come back again, tear it up, then transform. From BB King to Bo Diddley, any fella that was on the TV screen to be seen with the Beatles and the Jackson 5. The Who, the Doors, the Rolling Stones, and even I. Dibble the bit to get with, helping the prove that it's legit. Your parents dissed it back in the days, the same way they diss rap, are you amazed? So DJs, let's rock and roll.

Rio Sul Rádio. I'm not exactly in the mood for Mozart and all that kind of goings on. Mais conhecido como Bomb the Bass. Isso estourou em 1989 com Beat This. Assim começamos o Flash House de hoje e daqui a pouquinho tem um segundo bloco, hein? And Love Incorporated. E você não saia daí. Você está ouvindo Flash House.

together, let's all chant. Your body, my body, everybody move your body. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. It's going to be

Guns, Depeche Mode. Uma versão que não é oficial, tá? Acreditem. Olha, na minha opinião, é minha opinião, tá? Na minha opinião, a melhor versão que existe. E não é oficial. Foi feita por um holandês chamado Matt Pop. Eu vivo falando desse camarada no programa porque gosto muito das produções dele. E tá aí mais uma obra-prima dele, tá? Você conferiu também Nicky French, Is There Anybody Out There? Freestyle is Automatic, versão tecno, né? Bem sacudida, bem aloprada, porque a original é aquela coisa do daquele funk dos anos 80 lá, daqueles tipo Miami Bass, bem devagarzinho, bom também, tá? Mas aqui no Flash House tem que ser um negócio mais sacudido. Conferimos também Plus Temples com We've Got To Be, Ice Cream, Up and Up Your Mind So Cool, Opus 3, It's a Fine Day, e começamos o segundo bloco com Ministry of Sound, Let's All Chant. Eu espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, assim como eu sempre gosto pra caramba de fazer, ok? Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço, fui. O passado de presente pra você. Flash House. Isso, rádio, serviço. Combate a dengue, esse é o foco. Em caso de dengue, deve-se ingerir muito líquido como água, sucos, chás e soros caseiros. Anti-inflamatórios e medicamentos à base de ácido acetil salicílico não devem ser usados, pois podem aumentar o risco de sangramentos e hemorragias. Os sintomas podem ser tratados com dipirona e paracetamol, mas procure orientação médica e evite a automedicação. Dengue se combate todo dia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. 19:13. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobel. Isso, rádio.com.